05, boa noite, adicione identificação, autorizada a chegada na área, você está no nível 050. Obrigado, 4305, até a produção da Vitor 366. Salvador, boa noite. Boa. Tan 3858, pode ser da 10 pronto. Boa noite, Tan 3858. Está autorizado a decolar, da 10. O vento é 100 graus, 03 nós. Além da cola, capitela 10, Tan 3858. 158, decolar o 47, chame o controle 198. 198, controle, obrigado, boa noite, para 3850. Obrigado. Proleção Salvador, uma boa noite, está 3850, decolado, Momo Frost. 3850, boa noite, contato radar, estou para o nível 310, sai da Momo. Ok, 310 na Momo, está 3850, assim que possível, poderia coordenar a posição flotista. Ok, vê código guardando no flotista. Ok, código guardando, está 3850, obrigado. 3305, daqui para 2510, o ajuste no 013, autorizado a final do seu procedimento RNAB e repasse estabilizado. 2500, está para estabilizado na M310, por esse ponto, pode esperar pronto. M310 está autorizado a decolar, dá 1-0, vento é 120 graus, 03 nós. A linha decola 1-0, 3310, decolado é 52, controle 19-8. 19-8-6310. Boa noite, Xenia 6310. Xenia 3310, boa noite, contato radar, setor nível 350, Sarapuca. 350, Puca. 3258, chama Recife, Ilha 26-85. 35, obrigado, boa noite, um bom trabalho. Boa noite. Eu apresento 8-1, Clark Island, Field Golf Arrival, descend 4,000 feet, permit 4012. Descend 4,000 feet. 3305, chama a torre em 19895. 3305, agora. Boa noite. Butan 3305. Butan 3305, está autorizado pouso, 0, venta 1120 graus, com 0,4 nós. A pista está molhada devido à chuva recente. Ok, obrigado, editor. 310, sendo Recife, em 126.85. 126.85? Ativo. Obrigado, boa noite. Boa noite. PG-3305, seu celular 00, chame só 219. Alô, 219, bom dia, 3305. Water 081 at Central Low Fly Heading Tiger, descend 2000 system 81014, clear the final procedure of your ISO rule that is established. At Central Low Fly Heading Tiger, clear the final of your ISO rule procedure and report established. After both clear, fly direct to Taza. Yeah, but we do prefer to, after both hello and then from the right. Could you repeat, so to serve after both or after solo? We're requesting then fellow, and then Tata. Okay, clear. Both the way, not the side. Oh yeah, I do. Delta 081, contact Salvador Tower, frequency 118.1905. 118905, Europa 081, 118. Salvador Tower, Europa 081, good evening, VOR 10. Europa 081, good evening. Clear to land, runway 10, wind 090 degrees, with 05 knots. And then runway 10 is wet. Obrigado, clear to land 10, Europa 081. Zero 081 on the ground at 16, contact the ground 121, decimal 9. 121 9, boa noite, Europa 01. Boa noite. 3, acione identificação, autorizada a chegada a bordo, frequência para 4.000 pés, o ajuste no 014. Tá bom, 4.000. Lembra 24, acione identificação, autorizada a chegada Mário, desça para o nível 050. Chegada Mário, 050, pode falar com a nossa frequência, 24. A chegada ao número 2. Cortina 6313, após que o novo entrou a descer a dita 366, desça para 2510, o ajuste no 014, autorizada para o procedimento terminado e repasse estabilizado. Tente, Mercedes, você já serve de volta. Afirmativo, 6313. Eu chamo a 6224, da presente você abre a vida 366, descendo para 4006, o ajuste no 014. 24, dispara 2.500 pés, autorizado a final de procedimento R9 e reporte estabilidade. 2.500, autorizado o R9, da pista 10, informando aqui na pista 6.2.4. Abençoa o cenário 6.5. 3.1.1.8.9.5. 3.1.8.9.5. Salvo todos, Cenero, 6.3.3. Final R9 da 10. Questionar 6.3, está autorizado, pouso na 0, vento é 090 graus, 8 nós. 90 com 8. Cocky Island, Lisbon, Forever, descend 4,000 feet, commit 4,004.